festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ritmo, é ritmo de festa. Ritmo, é ritmo de festa. Festa que balança o coração, festa divertida, colorida de emoção. Dia de alegria, então sorri e vem pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ritmo, é ritmo de festa. Ritmo, é ritmo de festa. Ah!